O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco. E eu sou assistente do Dr. Norberto Kepp, psicanalista, criador da ciência Trilogia Analítica. E nós estamos aqui todas as semanas para ensinarmos vocês alguns conceitos dessa ciência universal que é aplicada em todos os campos do conhecimento, porque ela faz a unificação da ciência, da filosofia e da espiritualidade. Então, gostaria de dar já para vocês o nosso telefone, o nosso site, para que vocês possam consultar a relação dos nossos livros, possam assistir os nossos programas terapêuticos de televisão e de rádio, possam ver como funciona a nossa psicoterapia individual e de grupo, e todas as nossas atividades sociais também, que a Stop vem desenvolvendo, nossa campanha de conscientização, para que o ser humano se conscientize da sua inversão e da inversão que ele criou na sociedade e nas leis. Hoje nós temos aqui o grupo, né, que acompanha o Dr. Kepp neste programa. São alguns profissionais da área da odontologia, da psicanálise, da mídia, da física, da engenharia. E então passo a palavra ao Dr. Kepp. Então, Cláudia. Ah, eu não dei o site, só um minutinho, www.stop.org.br, stop.org.br. É curioso, né, que Freud, Sigmund Freud, bom, ele era médico, e geralmente as pessoas que têm a profissão de médico e principalmente de dentistas, essas pessoas têm dificuldade em entender as causas psíquicas, né? As causas mais altas dos problemas, as causas, vamos dizer, dos sentimentos, né? Das emoções, ou então mesmo as causas metafísicas, né? Que levam o ser humano, como por exemplo a inveja, a emoção ruim, a raiva, que levam essas emoções às doenças físicas. Então, geralmente, os profissionais médicos e dentistas são os mais, assim, que têm dificuldade para entender a causa das doenças. Então, geralmente, nos consultórios de psicanalistas, de psicoterapeutas, não existem médicos, dentistas e políticos, né? A gente tem que admitir que o político também é o indivíduo refratário, né, ao conhecimento da patologia, dos problemas, da atitude antiética, né, que leva geralmente aos problemas mais graves. Por exemplo, muitos religiosos acham que o sofrimento pode ser um bem para a pessoa, que é pelo sofrimento que a pessoa entraria no céu. E não que o sofrimento vem porque a pessoa comete algo contrário à própria natureza, então tem que sofrer, né? Como, por exemplo, colocar a culpa dos seus problemas, dos seus pecados nos outros e não ver que ela própria é que está cheia de inveja, de orgulho, de soberba. Isso é que causa, vamos dizer, os problemas, as doenças na vida dela. Outro tipo de pessoa que acha que tem vantagem são aquelas que procuram os lazeres, né? A pessoa que acha que tem é que ficar viajando, se divertindo, procurando, não o trabalho, mas procurando, assim, vamos dizer, o prazer na vida. São condutas infantis que levam as pessoas a uma enorme insatisfação na vida. Outro tipo é a pessoa que quer descansar, que procura logo, né, assim, se aposentar, que acha que na aposentadoria vai viver muito tempo. E não que quando a pessoa para na ação, porque a ação é que dá. Ação boa, né? Ação boa é que traz vida, que traz, assim, prazer pela existência. É, na ação é que a pessoa encontra o significado da vida. E eu posso recordar aqui uma coisa interessante. A nação que hoje mais trabalha no mundo é a China. É uma nação oriental. É uma nação que foi dominada séculos e séculos, né, pelos ocidentais, principalmente os ingleses, que iam lá e escravizavam os chineses para tomar ópio, heroína, essas coisas, para servir aos interesses desses produtos, né, que os ingleses transportavam para a China. E agora, como a civilização ocidental parou, a civilização ocidental é a Europa e a América do Norte. Essas civilizações agora estão mais ou menos estagnadas, e a China que está trabalhando, porque nós temos lá uma pessoa que ela só dorme 3 horas por noite, que ela não para com a ação. E ação para vencer na vida através do trabalho bom. Então, a gente tem que mostrar que a ação é que faz o ser atualmente. Se o indivíduo não trabalha, ele destrói o ser que ela tem. Ela deixa de ser um ser humano. Então, a questão do trabalho bom é fundamental. Agora, pensando, né, nas revistas, jornais, né, que publicam esses black blocs, essa turma que sai no mundo para quebrar as coisas. Então, eles acham que é uma grande vantagem ir aí na Avenida Europa, quebrar aqueles carros de luxo, quebrar as vitrines, atacar. Então, eles acham que destruir é um ato heróico, e não que destruir é fácil de fazer. O que é realmente difícil, né? Por que eles não seguem o que é difícil, não o que é destruidor, o que é fácil? Eles, se por exemplo, em vez de quebrar as coisas, atacar, etc., se eles inventassem de fazer o bem. Até existem os motoqueiros, né, que saem à noite com agasalhos para agasalhar as pessoas que dormem nas ruas. Isso é um grande bem que eles fazem. Então, um bem seria agir para ajudar os outros, agir, tratar bem o próximo, ver a verdade, né? Se esforçar para ajudar a sociedade, inclusive os artistas, né, para ajudar na beleza, para desenvolver o bem-estar humano. Por que que esse pessoal desses blocos aí que querem quebrar tudo, em vez de quebrar as coisas tão bonitas, por que que eles não tentam fazer mais bonita ainda, né? Então a gente faz um convite a essa gente de se dedicar ao que é mais difícil. Mas sendo mais difícil, é o maior bem que eles poderiam fazer à sociedade. Em vez de ficarem assim como destruidores, né, enfrentando a polícia, atacando os policiais, atacando essas pessoas que têm o mesmo nível de vida que eles têm, por que que eles não criam sociedades para praticar o bem? Aí iria ser assim o um exemplo para o mundo todo. De maneira que a avareza, né, o egoísmo, a mentira, né, o roubo, a corrupção, são elementos que destroem o ser humano. Agora, eu gostaria de falar com as pessoas aqui presentes quais são as ideias que eles têm. O que, por exemplo, as dentistas poderiam falar? A Heloísa, a Marcinha Esgrignelli, a respeito, por exemplo, dos erros, né, na odontologia. Será que a odontologia que faz toda hora transplante de dente está certa, Heloísa? Não, tá ao contrário. Não querem ter. Essa questão que o senhor falou, que o dentista e médicos têm muita dificuldade de ver a parte emocional, a causa psíquica das doenças orgânicas. E agora os dentistas, eles não querem nem tratar dos dentes, né? Eles preferem arrancar raízes boas, que são o verdadeiro implante, né? Natural, divino. Eles estão tirando para dar lucro, né? Para fazer tudo artificial. Eles ainda têm a prepotência de falar que o implante seria a terceira dentição. Totalmente demoníaca. Mas é incrível. Até a mania do dentista é muito alta. Porque a formação odontológica, né, Heloísa, leva a pessoa a acreditar que a doença vem do corpo, né? Eu É, tinha um exatamente. professor aí, o professor Edmundo Vasconcelos, ele era cirurgião, trabalhei com ele muito tempo. Ele falava que não existe psicossomática, mas somatopsíquica. Quer dizer, primeiro o corpo ficava doente e depois o espírito. Mas é justamente o contrário. É a alma que fica doente e depois adoece também o corpo. O corpo não faz nada, né? É a alma que faz tudo. Então, se algo vai para o céu ou para o inferno, é a alma, não é o corpo. Pelo menos agora. O que a Marcinha Esgrignelli fala? Então, sabe, doutor Kepp, está havendo uma repercussão enorme dessas coisas que a gente fala aqui na odontologia, que agora eles já estão criando leis assim para proibir que se use esses clareadores assim indiscriminadamente. E ontem até um dentista num programa estava explicando os malefícios que isso faz para o corpo, né? E um cliente meu identificou, falou: olha, isso já é influência de vocês falando, né? Que a gente fala sempre, escreve, né? E mostra que essa questão, por exemplo, do clareamento tira a vitalidade do dente, deixa o dente opaco, sem brilho, fica um sorriso artificial, faz mal para a saúde, sendo também uma substância pré-cancerígena, né? Pode causar câncer nas pessoas, porque é Ué, é um corpo estranho, né, um Marcinha? corpo estranho, exatamente. Que enxerta na pessoa, na boca, e pode dar-se uma contra-reação, né? É, essa questão dos pinos artificiais, né, dá um estresse no sistema imunológico com o implante, por exemplo, como a Heloísa estava falando, porque fica sempre se defendendo de algo artificial, né? Agora, perguntar como nós estamos com o tempo correndo, perguntar para o Ortiz. Ortiz, o senhor queria fazer parte desse Black Blocs, que eles saem pela rua destruindo tudo? O senhor gostaria? Isso daí é uma coisa totalmente fora, né, doutor Kepp? Porque era muito bonita aquela manifestação dos jovens. Eu participei daquela 1 milhão de pessoas que fizeram a campanha pelas diretas já. Não teve uma briga, não teve nada. Então, e houve uma mudança, né, na ditadura para a democracia. Não funciona esse negócio de ficar quebrado. Aliás, a orientação lá era o seguinte: não aceitem provocações. Se alguém começar a quebrar, impeçam, porque tudo que não é pacífico não funciona. Tudo que não é pacífico é patológico, né? Patológico. Nós temos o nosso trabalho que a gente chama de reconciliação, né? É, reconciliar o ser humano com ele próprio, né, doutor? Com os outros, com Deus, com a vida. Eu acho que esse que é o trabalho que o senhor está trazendo para a humanidade, né? É o trabalho que todos deveriam trazer, né, Ortiz? Exatamente. Sabe que uma vez eu já pensei, doutor Kepp, da nosso pessoal da Stop fazer, por exemplo, ou pessoas assim que apoiam, gostam da Stop, sair como o Greenpeace não faz aquelas intervenções assim, mas só que fazer intervenções assim do bem. Chega num jardim e refloresta aquele jardim lá, pinta coisa com. Seria uma coisa impressionante, ia pegar isso aí, se fizesse, né? É, não uma. Tira o lixo, né? Tira o lixo, varre a rua, limpa, assim, é intervenção da Stop na rua, pumba. Porque a Maria Esgrinier, a Maria Esgrinier, não, a Maria Torpo, que ela é finlandesa, ela pegou uma pracinha aqui na esquina, com a Ângela e mais umas meninas com ela, e deixaram a praça linda. Depois veio a Emurb e complementou o trabalho delas, começaram a plantar flores e tudo. Todo mundo em volta gostou daquilo. Isso é difícil, né, do ser humano fazer, porque o ser humano tem a tendência mesmo assim, até pelo chamado pecado original, né, de destruir, de quebrar tudo. Então, a gente convida, né, fazer grupos da ação no bem, não é isso? Isso é lindo, isso, viu? E vamos agora perguntar para o Roberto. Ô, Roberto, o que que o senhor acha agora de, por exemplo, a China está trabalhando para o mundo todo, produzindo, e o mundo todo ocidental, principalmente, só querer tirar lucro do trabalho dos chineses? Sabe que tem outra coisa interessante? Eles obrigam, né, o chinês a vender barato, a dar lucro para eles, depois culpam que o chinês é escravizado pelo governo lá. E não que o governo, os povos de fora que tiram lucros, é que escravizam os chineses. É, o que se vê na China é assim, Só parece que. for convidado, né, para ir na China, né? É, fui. Levar o nosso motor lá, né? Isso, eles gostaram muito do motor e querem produzir toda uma linha de produtos com o nosso motor. E se vê uma facilidade de trabalhar muito grande lá. Você logo tem reuniões com as empresas, elas já começam a fazer. Quer dizer que, enquanto que aqui, por exemplo, no Brasil era mais difícil, sempre em pé, ah, vai dar lucro. Ah, vou fazer, mudar minha produção. Então, como eles não têm essa mentalidade muito só do dinheiro, eles vão partindo para ação e depois vai discutir a questão do monetário, né? E o Brasil, por exemplo, né, o Ocidente não tem mais a tecnologia, né, para fazer o motor refinado. Se vê que ele, quando a gente foi numa empresa, eles já estavam mais ou menos seguindo essa teoria, motores magnéticos, assim, quer dizer que eles têm uma ideia mais assim tecnológica, assim do magnetismo, né? Agora, nós temos aqui um americano, ele dá aulas na Milênio, é o Bob. Bob, what do you think about the situation of the United States? O que o senhor pensa, né, da situação do seu país? What do you think about the situation in the United States, Bob? Fala rapidamente. Right, quickly. The situation in the United States continues to deteriorate. A situação dos Estados Unidos continua a deteriorar, né? The politicians tell the people Os políticos falam para os povos. one thing and they really do the other. Eles falam uma coisa, mas faz outra coisa. It's time for awareness from the Americans. Tempo para consciência para os It's americanos. time for Americans to wake up as they're waking up in Brazil. Tempo para os americanos acordar como eles estão acordando aqui no Brasil. Então, veja, é a opinião de um americano que mora nos Estados Unidos, vem aqui, dá aula na Milênio e depois volta para lá. Está notando que a situação aqui entre nós, principalmente aqui na Milênio, né, é uma situação diferente. Quem mais quer falar? E a Selma, gostaria de falar o quê? É, eu acho que essa questão da saúde é sempre um assunto que chama muito a atenção de todos, né? E lembrar que o bem, né, como a saúde, o bem não precisa ser inventado, né? Ele está lá, ele existe por si, e o ser humano adoece quando ele não quer aceitar o bem. Então que a doença precisa ser vista dessa forma e tratada dessa forma. que o ser humano ele ataca o interior bom dele nas atitudes de soberba, raiva, inveja, egoísmo, e assim que ele cria as doenças, né? Tratar dessa parte é fundamental para ter saúde. Mas a ideia, geralmente, que o povo tem, é, geralmente é a ideia que a televisão transmite, né? Sim. A ideia de ter bastante comida, aí todo mundo fica gordo, balofo, né? Terrível, feio, né? A mulherada toda gordinha, né? É, que o que vale a pena na vida são esses aspectos sensoriais, né, doutor Kepia? Então, comer bastante. Comer, passear, ter a vida sensorial. E não beber, que precisa cuidar do interior mesmo. Beber, tomar droga, né? Isso, exatamente. Fumar a vida, bastante. Festas, fofocas e tudo que é negativo, né, é incentivado, né, nessas novelas brasileiras. É uma vida invertida. Ou então pegar dinheiro, ficar rico, guardar, né? Ah, também. Ter milhões, né? Ter milhões. E isso que é objetivo de vida de muita gente. Inclusive muitos jovens, que a gente vê que hoje em dia eles não pensam muito no que eles vão ser, no como eles vão atuar. Eles pensam em fazer algo que dê dinheiro. Se der dinheiro, tá bom. Infelizmente, a situação é assim para muitos. Agora, temos também outro analista aqui, que é o Marco Lira. Ele veio do país do gelo, né? Do país das neves. O Marco Lira é o nome dele. Ele trabalha como analista no Brasil. Eu queria continuar sobre essa questão que o Selma trouxe, que eu tenho um amigo na Finlândia que ensina música no Instituto de Música. Ele falou que crianças lá querem ser famosos. Eles não querem tanto treinar. Se nós comparamos a situação, por exemplo, com a China, onde eles vendem milhões de pianos e outros instrumentos, e crianças treinam. Podemos ver que os melhores músicos, especialmente na música clássica hoje, são chineses. Então, isso é impressionante, né? Como essa filosofia chinesa tem muito a ver com a metodologia e teoria kepianas, porque o trabalho do Dr. Kep é todo voltado para a questão da ação pura. Ou seja, que da ação boa, bela e verdadeira é que parte todo o equilíbrio do ser humano. Então, ele tem que agir no bem, no verdadeiro, para ele desenvolver bons sentimentos, para ele ter bons pensamentos e saúde psíquica e orgânica, não é? Selma, você sabe que a tuberculose, ela diminuiu drasticamente nos Estados Unidos no final do século XIX, devido, segundo os estudiosos, foi devido ao fervor religioso e ao progresso das condições de vida, à alegria de viver que havia lá, espírito de trabalho. E agora, vejam que a tuberculose voltou. Eu acabei de ver um artigo sobre isso. Está tendo milhões de casos em vários países, apesar da vacina. Que eles diziam que a vacina erradicou a tuberculose, não é isso. E uma outra coisa desse artigo que eu acabei de dar para o Dr. Kep é que diz o seguinte: um prêmio Nobel de Medicina, ele declarou que o interesse da indústria farmacêutica atualmente é cronificar as doenças e não curá-las. Por quê? Porque eles querem fazer remédios em que as pessoas, enquanto tomam, elas conseguem aliviar os sintomas. Quando elas param, voltam todos os sintomas, elas têm que tomar de novo. Porque é mais porque a indústria farmacêutica, que podia ser uma maravilha, né, fazendo medicamentos para o mundo e tudo, ela está dominada por interesses econômicos. Sem dúvida. Então, para aqueles que quiserem conhecer mais a respeito desses nossos assuntos, podem entrar no site www.stop.org.br e também para a terapia individual, de grupo, favor entrar em contato no telefone da CITA, São Paulo 11 3032 3616. Até a próxima semana.